Só nós dois é que sabemos, só nós dois e mais ninguém. Só nós dois avaliamos esse amor forte e profundo. Quando o amor acontece, não pede licença ao mundo. Anda, abraça-me, beija-me, encosta o teu peito ao meu. Esqueça o que vai na rua, vem ser meu, que eu serei tua. Que falem não nos interessa, o mundo não nos importa. O nosso mundo começa cá dentro da nossa porta. Só nós dois é que sabemos o calor dos nossos beijos. Só nós dois é que sofremos a tortura dos desejos. Vamos viver o presente tal qual a vida nos dá. O que reserva o futuro, só Deus sabe o que será. Anda, abraça-me, beija-me, encosta o teu peito ao meu. Esqueça o que vai na rua, vem ser meu, que eu serei tua. O que falem não nos interessa, o mundo não nos importa. O nosso mundo começa cá dentro da nossa porta. O mundo não nos importa. O nosso mundo começa cá dentro da nossa porta. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Fafá de Belém, só nós dois. Eu vou dar uma paradinha, mas você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você programa sua festa, a RBM Música cuida da parte musical. Resolve tudo pra você, você não tem trabalho nenhum, viu? Anote o telefone, 61 99981-3601. Quanto menos empresário você mexer, melhor. Se você fizer uma festa com os artistas de um empresário só, sua vida vai ficar muito mais fácil, viu? Ligando 61 99981-3601, você tem à sua disposição o show de Adelson Moura, Djalma Lima Monteiro, Wagner Simão, Eliane Samuel, Rafael Silva, Rael Braga, Sula Mazurega, Bruno Aguiar, Fábio Cavanha, Ney Nando, Rony Mota, Márcia Ferreira, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99981-3601. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. O meu amigo Bezerrão, lá do Riacho da Cruz, lá no Rio Grande do Norte, ele escuta o programa todo dia, né? Sentado lá no calçadão, ele já ficou famoso, vai acabar sendo candidato a vereador. Ele me ligou outro dia, disse que lá tá seco que só língua de papagaio, porque quando chove, lá não chove, você imagina agora que não tá chovendo, né? O trem é custoso demais da conta. Bezerrão, um abração para você, para a dona Celimália, para os seus filhos, para o João Paulo Viana, aí da Rádio de Porto Alegre, que transmite o nosso programa. Você pediu e vai ouvir o deputado do sertão, Sérgio Reis, Pinga em Mim. Nessa casa tem goteira, pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. Mas nessa casa tem goteira, pinga em mim, pinga em mim.

urgente, por favor, pra ele vá contar que o meu coração se partiu. Chuva, traga meu benzinho, que eu preciso de carinho. Diga a ele pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pedos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ele que me faz sonhar. Chuva, chuva, trago meu amor. Chuva, chuva, trago meu amor. Chuva, chuva, trago meu amor. Chuva, chuva, trago meu amor. Chuva, chuva, trago meu amor. Chuva, chuva, trago meu amor. Chuva, chuva, trago meu amor. Chuva, chuva, trago meu amor. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, trouxe aí essa cantora extraordinária, essa grande estrela da Jovem Guarda, que está lançando um CD comemorando 50 anos de carreira. Ela estourou a primeira música quando a Jovem Guarda começou em 1965, né? E nesse disco, ela, para fazer uma homenagem aos nordestinos e ao Demétrios, que é amigo dela, ela gravou Ritmo da Chuva em ritmo de forró e foi danado e ajeitado, né? Se você quiser o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, ele não divulga só as grandes estrelas, não. Porque quem é grande hoje, uma vez, antigamente, era desconhecido, né? Primeira pessoa tem que começar o trabalho para depois ficar conhecido. Ninguém tem estrela na testa para saber quem vai fazer sucesso ou não. Então, se você quiser ter o seu trabalho conhecido, tem que pegar no eito, né? Levar de rádio em rádio. Quem faz isso é o divulgador. Ligue 61-9981-3601, que você vai contratar o Flávio Bejar. No próximo bloco tem os VIPs de Paulo e Paulino e Zé Mulato e Cassiano. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou recordando os 50 anos da Jovem Guarda, esse importante movimento musical que sacudiu a juventude do Brasil nos idos de 1965, nas tardes de domingo da TV Record. Foi aproveitando o embalo do sucesso dos Beatles, né? Os chamados reis do iê-iê-iê, né? E aí a TV Record teve essa sacada, colocou lá o Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, a ternurinha Vanderléia e mais um bocado de gente interessante, né? De gente de talento. E essa dupla aqui foi um deles, ó. 50 anos da Jovem Guarda, os VIPs, emoção. Eu queria pedir pra você ficar, mas a voz não me saiu. Eu não pude nem falar. Eu queria pedir pra você não ir e ficar perto de mim. Eu queria lhe pedir. Até você voltar, ah, e depois, quando você voltar, nunca mais há de partir, porque eu vou lhe pedir. eu recordei, eu voei nas asas do passado e você foi comigo. Os VIPs, 1965, emoção. A Zina, lá de Rio de Contas, na Bahia, ela escuta o nosso programa todos os dias pela Portal FM de Livramento de Nossa Senhora, e ela sempre pede e eu sempre atendo, né? Aqui é o seguinte, pediu, pode pedir que eu atendo. Zina, um abração para você, um abraço para os meus amigos de Rio de Contas. Não conheço Rio de Contas, preciso dar uma passada por aí qualquer hora dessa, né? Você pediu e vai ouvir. Os meus amigos de Paulo e Paulino, Amor de Primavera. Paulo e Paulino, Amor de Primavera. Fizeram um show espetacular lá em Coromandel, né? Esses meninos agradam demais porque eles são talentosos, o repertório é uma beleza e eles, como pessoas, são muito afáveis, né? Atende o pessoal com a maior paciência, né? Fizeram um sucesso extraordinário e não é a primeira vez que eles vão a Coromandel, né? É uma dupla que vai e volta, isso é importante. Porque teve uma dupla que teve lá, que teve um negócio lá de o Munhoz e Mariano. Não agradaram muito, não. Eu vou ser franco aqui. Eles botaram um negócio, botaram lá um chuveiro em cima do palco e botaram o rapazinho que é metido a gostosão lá, bonitão, botou lá um shortzinho, levou uma mulher lá em cima e deu um banho na mulher e tal. Só as menininhas que acharam bom, os velhos não acharam, não, viu? Acho que eles não voltam tão cedo em Coromandel, né? O tipo de show assim que, né? Eu acho que quando falta talento, o povo apela. Zé Mulato e Cassiano, Quando Deus Dá a Farinha. quando a humanidade habitava nos buracos, que o pobre só leva chumbo e tá de cara no charco. A gente vai levantando, já sai de catacavaco. Enquanto eu cato as migalhas, poderoso morto naco, já dizia minha avó: não é invencionice minha, quando Deus dá a farinha, o diabo carrega o saco. Numa fezinha do bicho, joguei tudo no macaco. Ganhei, fui buscar a grana, deu pra encher meu bisaco. Mas na esquina toquei com uma arma no sovaco. A capanga com os cobre caiu nas mãos dos malacos. Levaram a grana do bicho e mais um troco que eu tinha. Quando deu da farinha, o diabo carrega o saco. Quando o homem faz o plano, daqui já fico veiaco, pois a corda só arrebenta sempre do lado mais fraco. Promete mundo sem fundo, mas nunca garante o taco. O pobre não é cornicha, mas sempre leva tabaco. Falo por acreditar em promessas tão mesquinhas. Quando Deus dá a farinha, o diabo carrega o saco. Jeito que a coisa vai, tô vendo a viola em caco. Por mais que a gente esperneia, cai na treta dos bruaco. Mas Deus dá o frio conforme a espessura do casaco. Parece sem solução, mas assim mesmo ataco. Prefiro morrer brigando, sou igual galo de rinha. Quando Deus dá a farinha, o diabo carrega o saco. É de jeitinho, né? Você não conhece aquele ditado que o pão do pobre só cai com a manteiga pra baixo? Zé Mulato e Cassiano, quando Deus dá a farinha. No próximo bloco, a dica do programa de hoje é uma dica de autoestima para as mulheres. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje é uma coisa que me incomoda. Eu quero dizer o seguinte: eu não sou moralista, não sou religioso, não tenho restrição, gosto demais de mulher, mexo com esse trem desde menino, desde os 13 anos de idade que eu lido com mulher, né? Eu sei bem como é que é o negócio. Mas se tem uma coisa que me incomoda, eu acho que a mulher tem que ter linha, tem que ter elegância. Pelo menos eu penso assim. Você quer ver eu desanimar com a mulher, ela dançar de perna aberta. Para mim já não serve. E eu fico vendo, né, como é que pode esses funkeiros aí, faz música, chama a mulher de cachorra, sem vergonha, galinha, vaca, safada. E sabe o que acontece? As mulheres ficam dando risada, dançando e sacudindo a bunda na frente desse trem. Então isso me incomoda. Isso me incomoda, eu acho que isso é falta de autoestima das mulheres. Não precisa fazer isso. Uma mulher dessa, pra mim, não serve nem pra trabalhar na minha casa, quem dirá pra namorar e pra casar. Então, a dica que eu dou é pra que as mulheres se respeitem, pra que elas elevem a sua autoestima, porque isso pode fazer graça, pode ser engraçadinho pra uma meia dúzia que tá ali, e todo mundo vai querer usar, mas na hora de assinar o papel, assinar a escritura, casar, ninguém quer não, mulher desse tipo não quer não, mulher desse tipo é igual laranja, é só para usar e jogar o bagaço fora. Então a dica de hoje é isso: vocês precisam se respeitar, vocês precisam se dar o respeito,

esquece o campo e a cascata, o lago e a mata e a pesca de anzol. O gado pastando, um capim no atalho, molhado de orvalho, brilhando ao sol. E a gentileza daquele povo, que a todos dispensa o mesmo calor. Eu gosto da vida, também da cidade, e sei que existe a felicidade, mas deve ser filha do interior. Eu sempre cantava, alguém que me amava chorava por mim. Depois que eu dançava no grande terreiro, sentindo o cheiro da flor do jasmim. E até hoje ainda sinto aquele perfume pairando no ar, que faz reviver a feliz mocidade. É o perfume da doce saudade, que nada no mundo consegue apagar. É quase um mistério a vida da gente, a luta da mente é quase que vã. Aquilo em que hoje se vê naufragado, talvez será nada em nosso amanhã. E a saudade da minha terra está em minha alma e em todo meu ser. No palco da vida eu vou trabalhando, mas quando sentir as cortinas fechando, é em Coromandel que eu quero morrer. Relembrando Goiá, uma gravação ao vivo feita na Sala Funarte em 1979, Os Filhos de Coromandel, Gente de Minha Terra, pro Sebastião Correia, meu conterrâneo do Coró, tá chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Tião, um abraço para você, seja muito bem-vindo. A frase irretocável é da sabedoria popular. Um bom vencedor é aquele que planeja e executa seus passos sem pisar em ninguém. Um bom vencedor é aquele que planeja e executa seus passos sem pisar em ninguém. É a frase irretocável da sabedoria popular. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Djalma Lima e Monteiro. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você que me acompanha no rádio pode me assistir também na televisão. Eu apresento um programa no horário nobre da televisão brasileira no domingo às 10 horas da noite para o Brasil e o mundo. Para o mundo, no site rbtv.com.br. Para o Brasil, nós estamos em mais de 200 cidades, né, em vários estados do Brasil, nas capitais e cidades do interior. E eu vou até pegar aqui o livrinho para dizer para vocês aí que estão ouvindo a gente no estado do Paraná, que nós já estamos com sinal local em Curitiba, Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Piraquara, Rio Branco do Sul, Itaperuçu, São José dos Pinhais, Colombo, Pinhais, no canal 38, em Campo Mourão, no canal 36, em Guarapuava, no canal 40, em Ponta Grossa, no canal 53, em Cornélio Procópio, no canal 38, e em Marechal Cândido Rondon, no canal 17. E você pode assistir o meu programa também no canal 1 da TV Oi, na 13, no canal 13 da Claro TV, 237 da TV Vivo, 175 da Sky, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas, e no site rbtv.com.br. E nesse domingo eu vou conversar com uma estrela da Jovem Guarda. Ela veio me visitar, está lançando um CD comemorando 50 anos de carreira, a cantora Joelma, que estourava um sucesso atrás do outro no tempo da Jovem Guarda, né? Eu tive uma alegria enorme de recebê-la. Ela contou muitas coisas dos bastidores, inclusive o relacionamento dela com Roberto Carlos, Carlos, com o pessoal que fazia parte lá da Jovem Guarda, né? É realmente uma entrevista imperdível para quem gosta de conhecer um pouco da história da nossa música. E às 9:30 da manhã, o meu amigo Bruno César apresenta Meu Reino Encantado, também na Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para os meus amigos de Djalma Lima e Monteiro, Buquê de Flores. Só mandei rosas vermelhas. Eu estou desesperado. Eu te amo, sabes bem. Não escondo de ninguém que sou apaixonado. Só mandei rosas vermelhas. Eu estou desesperado. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo, Djalma Lima e Monteiro, Buquê de Flores. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com e também tem os nossos perfis de Facebook. É uma dupla que eu torço muito por eles. São dois veteranos, já formaram várias duplas, né? Djalma Lima já teve muitas duplas, o Monteiro fez uma dupla sensacional com o Matão, e agora os dois se juntaram, só poderia dar no que deu. Uma dupla muito boa, um repertório de músicas de primeiríssima qualidade, essa é apenas a primeira, e eu torço muito por eles. Buquê de Flores é o nome da música de Djalma Lima e Monteiro, que eu estou lançando em primeira mão para o Brasil, aqui no programa Cleiton Aguiar. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês estão cantando ruim demais, pelo amor de Deus. A Faculdade da Música apresenta, esse é um professor de primeiríssima qualidade, o grande mestre Nelson Gonçalves, Atiraste uma Pedra. Atiraste uma pedra no peito de quem? Só te fez tanto bem. E quebraste um telhado, perdeste um abrigo, feriste um amigo.